Olá, pessoinhas! Aqui quem fala é o Douglas e eu hoje estou aqui finalmente com a host mais poderosíssima deste BetaCast. Tem que falar com sotaque. Clara de Assis! Para dar continuidade ao especial Quero Ser um Beta Reader. Ai, caraca, tá muito mentiroso. Ô Douglas, não começa não, não inventa, porque o host mais poderosíssimo desse BetaCast é você. Que afinal de contas, é você que faz o circo pegar fogo por aqui, né? Porque as tretas todas partem de você. A maior parte do tempo que a gente fala, Ellen vai te matar, não é pra qualquer um, é pra você. Então, assim, a propósito, né? Olá pra todos. E vai ser um prazer apresentar esse episódio pra vocês. Bem, hoje a gente vai dar uma rápida explanação sobre os métodos de betagem mais utilizados entre os betas da liga, para que isso possa ajudar vocês a se prepararem desde já para caso passem para a segunda fase do nosso processo seletivo, no qual vocês vão ter que fazer uma betagem. Antes da gente começar, né? Solta a vinheta. Para quem gosta de ler... E pra quem gosta de escrever, BetaCast! O podcast da Liga dos Betas do Niaf Infection. Bom, já dizia minha sábia madrinha da Liga dos Betas, eu tive a honra de ser amadrinhada pela Salieri, Lady Salieri. Diva. Betar é uma arte. Nossa. Ai, ela é tão chique. Bom, então, assim sendo, né? Não dá pra fazer assim de qualquer jeito, né? Vocês entenderam o lance. Então é preciso, assim, aprender um jeito simples e fácil e que funcione pro seu autor. Então, porque afinal de contas, se você fizer um monte de rabisco, cara, ninguém vai entender nada. Sai sublinhando as coisas, não tem legenda. E assim, simplesmente um rabisco, isso não vai dar certo. Entendeu? Então, assim, ninguém vai saber que mudança que você tá sugerindo. Então, assim, nós vamos basear aqui num post publicado lá no site do NIA. É pela antiga Beta também, fundadora junto com a Lady Salieri da Liga, que é a Cindy. Sim. Que é uma entidade, né, pra gente, basicamente. Então, assim, qualquer dúvida a respeito do assunto, a gente vai deixar um link aqui junto com o post do episódio pra galera dar uma olhada. Então, assim, DG, faça as honras, por favor. Ok. Começa falando pra gente sobre o método revisão mais comentários do Word. Round 1. Ô tio, mas que raio de negócio é esse de método de revisão mais comentário? É algum tipo de bruxaria que vocês fazem no texto? Não é nada disso, cara criança. Na verdade, é mais simples do que você imagina. Lá no Microsoft Word, aquele editor de texto maravilhoso, que é a maioria que a gente usa para escrever as fics em geral, não é mesmo? Existe aquela aba chamada revisão. Não sabe o que eu tô falando? Pois abra o seu Word agora! Agora. Faça isso. vou dar um tempo aqui para você abrir. Abriu? Agora! Ótimo. Você vai ver que ali na parte de cima do documento existem várias abas, da esquerda para a direita. Isso supondo que você tenha o mais recente, porque se for o mais antigo, geralmente o layout é diferente. Mas ele vai achar, não é possível. Você vai encontrar. Da esquerda para a direita a gente tem a página inicial, a aba inserir, a aba design, a aba layout, a de referências, a de correspondências e por fim a aba que a gente está interessado, que é a aba de revisão. E ela serve justamente para isso, para que possamos revisar os textos por meio dela. Isso. Então, assim, como a Cindy, ela escreve lá no texto do NIA, entre aspas, né, vamos lá, que eu quero ser fiel ao texto. O modo revisão é uma ferramenta que permite você fazer alterações no texto de modo que uma marcação automática apareça e o autor veja tudo o que você fez. Além disso, suas alterações são temporárias até que o autor clique em uma opção chamada aceitar ou rejeitar alterações. Olha, perceba que eu fui catar uma colinha. Sim, tá super didático. Exato. Para que você, leitor... O modo revisão você, é uma ferramenta que permite. É o Google Tradutor. Mas olha só. Veja bem, o caro ouvinte, eu só fiz isso por você, em consideração à sua pessoa, para você ter mais fielmente possível o que acontece. Então, assim, sem brincadeiras, desculpa, para que todas as alterações elas fiquem marcadas no texto, tem que aceitar ou rejeitar. Então, você vai ter que escolher uma dessas mudanças e aí vai clicar em controlar alterações. Encontrada ali mesmo na aba da revisão. Então, assim, vale lembrar que, segundo o contrato entre o autor e beta, o beta jamais vai fazer alterações diretas no texto, tá? Isso, se acontecer, sim, tem alguma coisa de errado aí. Porque, a não muito, ser também... Muito. Não, e também a não ser que o beta ele faça esse acordo com o autor de alguma forma. Mas a questão é, salvo de, sei lá, X situações que a gente não tem como prever, não é isso que nós orientamos, não. Entendeu? Então, assim, você vai ter que clicar em controlar alterações ali na aba revisões mesmo. E tudo que você fizer deve ser entendido como mera sugestão. Você não está reescrevendo nada pro autor, você não é coautor. Com quando as coisas são assim tratadas no sobre enredo, é sugestão, tá? Sim. Eu acho que é importante até eu fazer esse adendo aqui. É diferente de quando você tá indicando, porventura, algumas situações gramaticais, ortográficas, entendeu? Coisas de falhas na linguagem, né? Porque isso aí não é negociável, né, colega? Senão você não tem defesa. Você não... Ninguém vai te defender se você escrever mais com I ao invés de mans sem o I. Então, isso não é uma sugestão. Mas a ferramenta, assim, de modo geral, essa ferramenta do modo revisão, ela é um facilitador também no processo. Ainda dentro da aba de revisões, existe o meu xodó, a minha criança de amar, que é a opção chamada... A opção chamada novo comentário. Eu amo aquilo. Eu usei, inclusive, no material que eu fiz pra você, claro. Foi bastante. Sim, ficou muito bom mesmo, recomendo. Quando você clica nela, você consegue inserir comentários no texto do autor pra que desse jeito ele consiga entender o porquê das alterações que você fez no texto dele. Você pode usar ela como um acréscimo às próprias sugestões. Uhum. Entendeu? Por exemplo, vamos supor que ele escreveu Pindamonhangaba errado e você foi lá e alterou o texto dele para a forma correta da palavra. Então, após isso, para ele saber por que você fez essa alteração, você vai lá no novo comentário e explica para ele: olha, fulano, aqui eu alterei o seu texto porque Pindamonhangaba estava escrito errado, ok? Detalhe, eu consegui falar Pindamonhangaba 3 vezes agora sem gaguejar. Fala rápido agora. Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, Pindamonhangaba, consegui. Ai, de dois. É desse jeito aqui que se escreve, ó. Sabe, você mostra pra pessoa como é que escreve a palavra certa e tudo mais. Depois do autor ler a detalhe, cabe a ele aceitar as sugestões ou não. Ele pode clicar no botão de aceitar ou rejeitar, como você mesmo disse. Aparece uma janelinha com uma lista das edições que você fez no doc. Clicando em cada um da lista, essa alteração ela aparece, ela se destaca no texto. Então o autor pode clicar em aceitar ou rejeitar em todas as alterações que foram feitas, cada uma delas, até as menores, ponto, uma vírgula, qualquer que seja. E agora a gente vai falar um pouco do método das cores, ou método Bob Marley, este nome maravilhoso. Round 2. Tio, vem cá. Eu tô surda ou ouvi certo mesmo? O nome desse outro método é Bob Marley? Eu, hein, cada doido que tem nessa Liga dos Betas. Você pode usar as cores para indicar o que está fazendo no texto do autor. Só que aí você tem que tentar deixar o máximo organizado, né? Porque você não pode sair lançando um arco-íris no texto do seu autor e... E sair impune. Pois é. Por exemplo, você pode marcar de amarelo todos os erros de ortografia que você encontrar no texto, vermelho para erros de concordância, etc. Mas toma cuidado para não deixar o texto do candidato aquele carnaval, aquele arco-íris. Aliás, após falar isso, deu para ter uma ideia porque que chamam esse método de Bob Marley, né? Nesse método, você também não pode esquecer de jeito nenhum de deixar pro autor uma legenda das cores. Ele não pode ficar perdido. Você marca o texto dele inteiro e deixa ele a ver navios. Ele que se vira, ele que descobriu. Nossa. Bah. Eu vou encarnar a linha beta malvada. Descubra. Descubra. Isso não vai funcionar. Mas é, né? Não tem uma bola de cristal. Não é, tipo, adivinhar cada uma das cores que você pensou e por que que você pensou nessas cores. É, lógico, assim, que existem outros métodos de betagem, né? Mas eu acho que esses dois, eles são os mais comuns. Então, assim, hoje vamos ficar apenas com eles. Round 3. Tio, escuta. Faz de conta que eu já passei no teste da seleção, já virei beta da liga e peguei um autor que tá com um texto cheio de erro e que eu quase quis morrer. Então, eu tenho que usar um desses métodos e ir corrigindo erro por erro? Aí não tem condições, né, cara criança? Se você coloca muita informação no texto do seu autor, ele não vai entender bolhufas do que você tá fazendo. Então, geralmente, o que se faz nesses casos é usar o método resumão. Você faz um apanhado geral dos erros cometidos e descreve para o autor, explicando o que precisa ser melhorado, apontando os erros mais óbvios e dando sugestões para os erros de coesão, de coerência. Textos assim geralmente precisam ser betados 2-3 vezes, então vai por partes, vai com calma. Né, galera? Para o teste, assim, a gente não quer simplesmente um resumão. A gente quer ver a sua capacidade de analisar um texto como um todo. E para isso, quanto mais detalhista você for na betagem, melhor. Pode acontecer. Gente, muito obrigado por participar e até a próxima, o próximo BetaCast especial. Estudem e vocês vão entrar na liga e vai ser legal. Vem ser nossos muito... amigos. Você percebeu que a gente é muito, muito, muito divertido. Sim, porque a liga quer você. É, a liga te quer. Piada interna, gente. Um beijo, até o próximo. Deixa eu me reerguer aqui depois da... Olha, depois de um dia exaustivo, nada melhor do que gravar com você, cara. Eu me divirto muito nisso aqui. Ok, vamos lá. Não é nada disso. Na verdade, é bem mais simples do que você imagina. Vamos lá. Não consegue, né? Eu tô me esforçando muito pra continuar. Quer que eu mude a voz da criança? Não, ficou incrível. Inclusive, eu quero que ele deixe essa parte. Aí eu vou ficar quieta, eu juro. Fique tranquila, criança de desenho japonês mal dublada. Eu explico pra você. Eu acho que eu acordei a casa toda. Você pode... Ok. Dessa vez eu consegui manter a seriedade. Ai, não adianta mudar a voz. Eu não me recupero nunca. A few moments later... Eu vou fazer assim. Eu vou tampar minha boca. O sol do meu sorriso das minhas risadas saírem. Peraí, vai. Fala em paz. Eu vou fazer a Lara. Ai, modo Zorel! Não deixe sua família saber que você brigou na escola, hein?